dos dentes ou leva um escaldão. Mas está mesmo como eu queria, a aguinha cheia de sabão. Mas que grande pontaria, solta a porcaria para o Japão. Lá vou eu na água azul, vou nadar até ao fim do sul. Como eu queria e como eu quis, fecho os olhos, sopro com o nariz. Chega um barco de patrulha, já vai ver um bicho que mergulha. Olha o barco assustado, viu a barbatana com que eu nado. Alto ao comandante, só um instante, que eu não sou um tubarão e vou para os mares do sul. Sou um golfinho cheio de sabão. Alto ao comandante, só um instante, que eu não sou um tubarão e vou para os mares do sul. Sou um golfinho cheio de sabão. Sou um golfinho cheio de sabão.